Medo de falar, não. Medo de se expor, não. Medo de pensar, não. Medo de propor, não. Medo de arriscar, não. Medo de se impor, não. Medo de encarar, não. Medo de me opor, não. Cheio de remorsos, mas não nós, porque nós não. Nós não medimos esforços. Se o problema persistir, a luta tem que ser maior. Se o suor se mostra, vai ser o destino surgir. 7 dias por semana em cada um dos 12 meses. Eu luto por aqueles que precisam de mim. Nosso pequeno querubim tem a risada mais bela. O que me grava a promessa de jamais desistir. Saber mais de quem nos ama do que de quem amamos assim. Demonstramos poder que conquistamos. Tem os que só procuram se precisa de abrigo. O amor tem que ir além do próprio umbigo. Oficiais omissos, familiares esquecidos. Em meio ao desespero, estão com rostos tranquilos. A cara do Brasil, ninguém se importa mesmo. Eleger o palhaço pro cargo do governo. Expôs dificuldade pra vender facilidade. Mãos molhadas de corrupção, aliada à maldade. Não sabe o que é comunhão, sabor de estabilidade. Através da fraqueza de toda uma sociedade. Medo de falar, não. Medo de se expor, não. Medo de pensar, não. Medo de propor, não. Medo de arriscar, não. Medo de se impor, não. Medo de encarar, não. Medo de me opor, não. Eu vejo descaso de quem não pode sentir. Que dirá ajudar? São espíritos vazios. Sabem dos amigos serviços corrompidos. Uma criança é importante se for um dos seus filhos. O telefonema, vou marcar um esquema. Momento de criar mais um estratagema. Quem tem costas quentes não sente o frio que provoca. Uma moeda de troca e a justiça se destroça em mil pedaços. Histórias semelhantes, revoltas, semblantes de dor que sofrem por amor. Aquele que todos deveriam ter. Simples como viver, independente de sangue. O que se forma são grandes, eternas batalhas de guerra pra conquistar de terra. O topo de hierarquia, muita mesquinharia, mas julgamento e pouca cria. Sítios da plebe.